sei que voltarei outra vez a amar alguém. Quando o tempo apagar teu sorriso, teu olhar, encontrarei um outro alguém. Eu sei que agora nada pode me convencer que amores sempre vão e vêm, que eu sou assim também. Vai passar, sei que voltarei outra vez a amar teu sorriso, teu olhar, encontrarei um outro alguém. Eu sei que agora nada pode me convencer que amores sempre vão e vêm, sou assim também. Sei que vai passar, sei que voltarei outra vez a amar alguém. Coração Sertanejo. Se eu disser que esqueci seus doces beijos, que não sonho com você nem te desejo, é mentira. Que eu vivo numa boa sem você, que não choro em casa depois de te ver, é mentira. Se eu disser que já não sinto mais ciúme, que acabou das minhas roupas seu perfume, é mentira. Eu quero que você volte pra mim, e esse nosso amor não vai ter fim. Isso não é mentira. Mentira se disser por aí que já me esqueceu, se jurou em meus braços que seu amor sou eu. Já não temos motivo pra adiar esse jogo. É, por mais que tentamos enganar a paixão, o amor é mais forte dentro do coração. Se ainda me quiser, quero tudo de novo. Esqueceu, se jurou em meus braços

Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. Ei, paixão, esse é o Coração Sertanejo, hein, tocando aquela música. Ei, Zé Luquinha, tem uma história boa pra contar pra você, viu, Cabuca? É, mas depois eu conto, vou contar em off, no ar dá problema, viu? Ah, é, a mulher tá acompanhando lá. Ô, Mala Sem Alça, toca uma música que ela gostou, eu tô derramado hoje, toca a música aí. Ô, Salda! Coração Sertanejo. Coração fala e não conversa, a gente escuta, mas não ouve, tá na cara e não enxerga, e conselho não resolve. É, o amor chega e a gente cai. Perdidamente eu me entreguei, todos viram o meu erro, só eu que não enxerguei. Quando a paixão é bruta, a gente corre, vai à luta, fica desorientado. Tem esperanças no peito que ela mude de jeito e venha viver do meu lado. Se seu amor foi engano, eu só sei que eu te amo mesmo assim separado. Vou gritar pro mundo inteiro se te amar é um erro. Coração Sertanejo. Nasci pra viver errado. Quem será que faz amor com ela agora? Deus me livre só em pensar. É uma paixão de doer, uma saudade de matar. Não desisto, vou à luta. Você tem que me entender. Eu prefiro morrer te amando do que sem você viver. Quando a paixão é fruta, a gente corre, vai à luta, fica desorientado. Tem esperanças no peito que ela mude de jeito e venha viver do meu lado. Se o seu amor for engano, eu só sei que eu te amo mesmo assim separado. Vou gritar pro mundo inteiro se te amar é um erro. Nasci pra viver errado. Vou gritar pro mundo inteiro se te amar é um erro. Nasci pra viver errado. Vivendo a vida com emoção. Coração Sertanejo. Conta comigo se acaso chorar. E se precisar do calor dos meus braços, do amor que eu te faço, pra sair do sufoco, conta comigo. O adeus pra nós não foi o fim, um deslize, um tropeço, numa ida ou numa volta, o recomeço. Quem

seria o céu em toda a sua dimensão. A boca na outra boca, no calor de uma paixão. O amor seria o sol de dois olhares se cruzando. Na hora que há dois corações se amando, como eu sonhei, eu desejei ter um amor que eu descrevo na canção. Como eu sonhei, eu desejei, mas o amor que eu sonhei foi ilusão. Mas o amor que eu sonhei. Coração Sertanejo. Seu jeito de olhar, de me acariciar, de me envolver, de me provocar, pra me convencer a não ir. Chegar com carinho nos braços e te segurar com jeitinho meus passos. Nem sei o caminho da porta pra fora. Um toque na pele, um beijo na boca. Você me incendeia, eu te deixo mais louca. E a gente se entrega na mesma paixão. Seu corpo e meu corpo parecem só um. A gente se ama de um jeito incomum, ouvindo as batidas de um só coração. Eu descobri minha vida em você. Coração Sertanejo.

agora encontrei tudo que sonhei. Quero em alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Quero ganhar com o mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora adeus, solidão. Pois sei que o amor tomou conta do meu coração. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Que sou sua filha, mas o amor duvida, e se amadurece. E aí, quando é que você vai se decidir? Tá com medo de quê? Tá sofrendo por quê? Deixa disso, mulher. E aí, quando é que você vai me assumir? Saiba, não é pressão, mas o meu coração te procura e eu te quer. Ah, na porta, você me corta, brincadeira parece. Diz que sou sua filha, mas no amor duvida, e se amadurece. Diz que sou sua vida, mas o amor duvida, e se amadurece. Quando é que você vai me assumir? Saiba, não é pressão, mas o meu coração te procura e ele te quer. Abre na porta, você me corta, brincadeira parece. Diz que sou sua vida, mas do amor duvida, e se amadurece. Abra na porta, você me corta, brincadeira parece. Diz que sou sua vida, mas o amor duvida, e se amadurece. Ah,

postais e cartas, fotos feitas tão depressa, pra se guardar e esquecer. Lembranças, souvenirs de uma tarde que não tinha fim, até que desaparecer. Estão dentro de mim, mais vivas do que eu. Não sei não pensar em você, não sei não querer só você, não sei não ouvir sua voz sempre a me dizer o que o amor é capaz. Queria não lembrar ao menos o que o meu coração conheceu. Nada aconteceu, todos esses anos, oh, oh. Sei dizer que eu não te amo. Estradas e canções, com o tempo elas vêm e vão. Ah, se eu pudesse ser assim e então dormir sozinho, sem seu corpo ao meu lado. Aprender a viver sem ter você. Não importa o que eu tentar, nada vai mudar. Não sei não pensar em você, não sei não querer só você, não sei não ouvir sua voz sempre a me dizer o que o amor é capaz. Queria não lembrar ao menos que o meu coração conheceu. Que nada aconteceu todos esses anos, oh, oh, oh. Eu não sei dizer que eu não amo você. Queria não lembrar ao menos coração conheceu. Que nada aconteceu todos esses anos, oh, oh. Eu não sei dizer que eu não te amo. Eu te amo. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Eu já te escrevi mil cartas, a chuva ainda não passou, o tempo não apaga marcas, difícil não falar de amor. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Flores nascem nas esquinas, o vento ainda sopra frio, frases que não te fascinam, coisas que você nem viu. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Eu já te escrevi mil cartas,